Eu já pedi cara, bebê, bebela. Eu já pedi cara, tá vindo. Se juntou com a amiga pra curtir. Hoje é sexta-feira. Tomou coquetel de anti-amor. Louquinha. Com seu copo na mão, não vai dormir. Ela tá solteira. Tá preparada pra tocar o terror. E vai curtir o baile do diabo. Sexta-feira, hoje tem. Ela tá com a amiguinha. Não quer namorar ninguém. Quer ser feliz, viver a vida. Olha o jeito que ela tá jogando. Vibe na caixa, ela tá gostando. Vai, desce no chão pra mim. E pra bunda, pra MC. Ela é braba, se duvida, pega na porrada. Gostou do meu pai, gosta de fag. Ela tá interessada em nós de raça. Gostou do peitão da minha nova cromada. Ela tá com as amigas loucas de cachaça. Sem deixar o copo cair. Feita pra iludir. Pronta pra beber. Bom de porra louca com carinha de nenê. Feita pra iludir. Pronta pra beber. Bom de porra louca. Tava pela favela, tranquilo, tudo normal. Precisava tranquilizar, a mente não tava legal. Eu brotei no baile, brasado, pique tradicional. Ela achou do tubarão, eu vi nos stories dela. Que tava procurando festa, rua da praça, agarrei ela. Pega, e ela topou tudo. Fui eu que curei da princesa. Eu que fiz carinho nela, na madruga ela sempre lembra. Que pegou firme foi o vagabundo que anda de nove. Pega, deixei ela portando 3-8. Só pra ver que o terrorista é louco. Se me chamar, vou te comer de novo. Então vê se tu te cuida. Pra não se apaixonar, não cria. Ela caiu no sistema e não gosta da putaria. Nós é sem sentimento, só tem saudade dos cria. Que foram morar lá em cima. Tamo junto, já perdi aquele clique. Pega. Jogada no carro, no colo da outra, miando pra mim. Com olho vermelho, falando bem lento, que tinha bebido uma dose de gin. Falou do rolê que tinha feito em Paris. Fala até uma língua lá que eu não entendi. Mas tá suave, gatona, bebê, você é verdadeiro. De tudo que cê falou, eu só brisei nos seus peitos. A picadilha rico, mas é que eu sou maloqueiro. Então gata, faça favor, negócio é de dinheiro. Abre o topete da nave, essa não deu né bigode. Desacato na cidade, 80k no console. É 4 horas no time, para no farol não pode. É que a polícia é covarde, e hoje nós tá de pode. Bater flagrante na minha bag, o motel tá 7k. Mas cê vai gozar na mansão do L-Boy. E nós é chucro, ela entende, nem tenta bater de frente. Que o tesão dessas putifeira aí é nóis. Eu vou embora do peão, pra elas não tá bom. Daí vai embora comigo, pau no cu dos boyzão, casputa do corpão. Vou embora do vitrine com bandido. E se eu for embora do peão, pra ela não tá bom. Daí ela vai embora comigo, pau no cu dos boyzão, casputa do corpão. Vou embora do vitrine com bandido. É sempre assim. Uma bandida pra mim, novinha que senta muito sem vergonha. Depois do gin, nós vai sem palavra pra puto. Já sabe qual que é o fim, nós te pagar só pra te ajudar. Pra tu não ficar palmando pix pra mim. Essa garota é feita de ilusão, mas escolhe o cartão só pra eu mandar cotação. Porque tô vivendo muito, elas querem me dar de montão. Vou te comer só por hoje, calma, depois vou sumir no mundão. E ela é feita pra iludir. Pronta pra beber, bom de porra louca com carinha de nenê. Feita pra iludir, pronta pra beber, bom de porra louca com carinha de nenê. Feita pra iludir, pronta pra beber, bom de porra louca com carinha de nenê. Muito efeito escondendo defeito, só que ela é linda até pessoalmente. Sai de Itaim, vem aqui sentar pra gente, só moleque. Mídia, com a gestão inteligente dos quilão de me deixa bem quente. Hoje ela tá na rua e pra sorrir já pede pix. Vários sexo se ilude, ela conta e sai feliz. É noite de lua cheia, ela investe no corpão. Só de limpo tem um carro iludindo um vacilão. A raposa tá contando, só cuidado aí meu mano. Não vai se apaixonar, que já é final do ano. A raposa tá contando, só cuidado aí, meu mano. Não vai se apaixonar, que já é final do ano. Hoje ela vai viver, bebe até se acabar. Fuma se entorpecer, não vai voltar pra cá. Aciona as amiga piranha, as que ama iludir. Tem bala doce, black lançar. Fica à vontade, bandido. Fuma ou fica soltinha, toda linda quer me dar. Tô toda sonhadinha, joga pra me provocar. Se juntou com as amiguinhas, as meninas do problema. Isso tem menina linda, tudo louca de balena. Já sei o que cê quer. Quer ficar só pedir que eu posso te dar. Quer só os MC porque nós pode te bancar. Quer ficar só pedir que eu posso te dar. Quer dar prêmio sim porque nós pode te bancar. E aí, gordinho, já perica, fala pra elas, cachorro. Feita pra iludir, pronta pra beber. Bom de porra louca com carinha de nenê. Feita pra iludir, pronta pra beber. Bom de porra louca com carinha de nenê. Eu já perica, né, bebê? Bebela, eu já perica a tua vida.